achei mulheres de fé, guerrei a mulher de oração. Enquanto você vai marchando, Deus vai pelejando e te enchendo de unção. Marchei mulheres de fé, guerrei a mulher de oração. Enquanto você vai marchando, Deus vai pelejando e te enchendo de unção. Marchei mulheres de fé, guerrei a mulher de oração. Enquanto você vai marchando, Deus vai pelejando e te enchendo de unção. Marchei mulheres de fé, guerrei a mulher de oração. Enquanto você vai marchando, Deus vai pelejando e te enchendo de unção. Ana é considerada na Bíblia Sagrada mulher de oração, pois vivia sempre orando, até mesmo estando em triste situação. Até quando não tinha filho, orou em gemidos, clamando ao Senhor. Deus entra lá dentro do templo, naquele momento dela se lembrou. Ouviu Ana dos altos céus, profeta Samuel, então ela gerou. Marchem mulheres de fé, guerreia mulher de oração. Enquanto você vai marchando, Deus vai pelejando e te enchendo de unção. Marchem mulheres de fé, guerreia mulher de oração. Enquanto você vai marchando, Deus vai pelejando e te enchendo de unção. Débora foi guerrear, com Baraque subiu a lutar, pois Deus já havia falado, deixado recado por uma mulher: a vitória virá. Ela sobe no monte da guerra, assim como disse o profeta. Enquanto Débora guerreia, Deus assim peleja pro povo na terra. Usou a vida de Israel com um martelo na mão, exterminou a guerra. Marchem mulheres de fé, guerreia mulher de oração. Enquanto você vai marchando, Deus vai pelejando e te enchendo de unção. Mulheres de fé, guerreia mulher de oração. Enquanto você vai marchando, Deus vai pelejando e te enchendo de unção. Eita glória, recebe aí, mulher de Deus. Esther lá dentro do palácio, na hora da prova decidiu orar com o seu tio Mardoqueu e o povo judeu. Então foi jejuar, enquanto a mãe aprontava e ameaçava o povo à toa. Esther continua orando, clamando e buscando, até mesmo sem força. Deus pelo povo guerreou e ainda colocou a mão sob a foca. Marchem mulheres de fé, guerreia mulher de oração. Enquanto você vai marchando, Deus vai pelejando e deixando de unção. Mulheres de fé, guerreia mulher de oração. Enquanto você vai marchando, Deus vai pelejando e te enchendo de unção. Não mexa com essas mulheres, é, pois elas não são brincadeira. Com o joelho cravado na terra, pelejam até levantar a poeira. Não caminham só pela visão, pois a fé quem as dá direção.